Nya som serba. E fra la dino ka tere lu karta. La vida ante ka tafra ru preso. Va ferveru ta skala via boca. Si si na moise ma chongi soprano. Avo tendenti na ka problema no. Mostel go ki tu setisa. Avo tra polginye na ka ro de cabeza no. Busu saco ki tu setisa. Ah, canalha! Ah, paciência! Sério com gai na mão, tá garbata na meia de manducho, se caçava ninho de sonzinho, baby se babazó, temporós do papai, e ouvir a pariguinha. Doi mancha sério com gai na mão, tá garbata na meia de manducho, se caçava ninho de sonzinho, baby se babazó, temporós do papai, e ouvir a pariguinha, ya, ya. cucumbă cu agiură aventată, cu sularea de lolon, ni le subei una căveasă, mojăniile lătăvă. E pasă-nă Georgie cu Fernand, ne conversu, ne mantenea, ne sinaldi de lumo, de su critera pe mata fome. Cucumă cu agiură aventară, cu sularea de lolo, ni la subei una căveasă, mojăniile lătăvăi. Pasă-nă Georgie cu Fernand, ne conversu, ne mata fome, mas pra quem que bonzinha na aquele tempo, mulher bonita, respeitada, oh, trabalhadeira, oh, ninha, cuidado, ninha, buca tu, pra mojar e veja, mas é catuca. Se uma pedra na lareira, ah, te lembra, ninha? Tempo cimenteira, oh, ei, hey. Se uma ele morecida na esteira, ninha, te lembra, ninha? Na batuco funaná, naquele compasso. Vira compassar, vamos aqui, ninha. Que viver mais tempo. Oh, oh, se mais ele morre, cinta na esteira. Se me inteira nada, gente, dentes da água vira xolói. Se mais seguro, horas que fique a esperança. Vamos aqui, ninha, que viver mais tempo. Oh, em cima ele mora e sinta na esteira. Se me inteira nada, sentir quentes das águas, vira xolói, xolói. Em cima seguro, horas que fique a esperança. Te lembra, ninha? Tempo cimenteira, oh, ei, hey. Cima ele mora e sinta na esteira. Cimenteira na hora, hora, hora, hora, hora, hora, hora. Esperança. Vamos, maquininha. pra viver mais tempo. Não! Se mais ele morre, sinta nas terras. Se me entera nada, senti o quentito das águas. Vira xolói, xolói. Se mais sucuro, horas que fite a esperança. Vamos, Aguininha! Tempo se meter, oh, ei, se mais ele mora e chita nas terras. Meter a nara, bumba, da, bumba, bumba, bumba. Pesa brinca su fundida, broma, huma, si, di, di, da, gerar esse prazer. Besta brinca, Joana, o ato brinca secundida. A uma fala, o ato brinca secundida. Joana, o ato brinca secundida. A uma fala, o ato brinca secundida. Ei, mano! Dois irmãos, dois irmãos, dois irmãos. Lega cangulantuna, dos manos, dos irmãos. Canto que sai para estrangeiro, que o outro fica. Lega cangu que era caçado, puxila minha pinta. Canto que volta para terra, e o oito afrado. E acha, estribilhinho na rubera, estribilhinho na cutela, estribilhinho na gola. Dos mãos. Dos brothers. Vila Tono. Na casa em um vovô, onde o santo vai. Orei, o dispara de palhaço. Eita, comanda tudo que é de dentro. Eita, banca, onde que eu estava? Cal que o filhinho. E falei, eita, banca, que não deixa, vai embora. Não pega risco, não pega sapo, que não deixa, vai. Ei, tu se espara de banhar. Eita, comanda, tu foguete, eita. Letra amargura na gala cimenteira que botei um fartura. Ó que milho que fechou um ganado com chuva. Roço cascaro e linha Inês, que é diferente de que as outras camponel não. Camponês com sentido pecado, camponês com se vira mareado. Se botou com se tamanga folhado. Oh, minha mãe, camponês que essa da xinta pra conversa com o sitião com o cereal de cimenteira. Ou com o cordeiro. Ah, paciência, com conversa com pecado. Com filhinho de cirijado. Oh, minha mãe. Esta banca flão de que eu estava. Que o filhinho onde você estava. É flota banca flão. O seu tempo. Você curou. Você magoado. A boi onde que eu estava. Oh, rei. Você para de banhar. Eita, comanda tudo. Thank you. jumpa, jumpa, baixinha. Vê onde esse jumpa tesão de chuva. Paroca com obra, cai na ladeira. Antão camponês, que até vive cai caro, mal não. Com conversa cai caro, com filhinho se vigiado. Oh, minha mãe. E fala, eita, banca, flão, onde que gostava? Calque o filhinho. Seu santo pensa, eu planta manga flango, o seu tempo, o seu dor, o seu magoado, o seu triste, a oi, o seu ata pensa, oh. Obrigado, obrigado. Te agradeço, Senhor, a presença e até a próxima vez.